tropa se quer ser bonita. É rebite, é rebite, é rebite. Ai, que tropa se tu queres ser bonita. É rebite, é rebite, é rebite. Ai, que tropa se queres ser bonita. É rebite, é rebite, é rebite. Ai, que tropa se tu queres ser bonita. É rebite, é rebite, é rebite. É isso, cara. E ser dono dos meus passos.

perder tempo e querer-te só pra mim. Sentir o fogo do teu corpo, cada abraço te deixa louco. Nada nem ninguém nos fará parar. Beijar-te a cada momento, eu sou tua a 100%. Hoje sou eu quem manda, vou-te amar. Quero muito mais que um beijo teu. Tu és o meu, o meu. viral. Ela é rainha TikTok, ela é bem TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ela é rainha TikTok, ela é bem TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, é chita de alegria, agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que o sol te contagia e deixa na batida. Chita de alegria, agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que o som te contagia, deixa na batida até ao chão. Vai, vou-te fazer um cheiro, vou-te desafiar, por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ela é rainha TikTok, ela é o bem TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ela é rainha TikTok, ela é o bem TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita e alegria, agora La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Show directamente de Portugal, Brasil, el Marco Sergio Rossi, suelo. Lua que ilumina o meu jardim, vento que bate em minha janela. Latino del mundo, nunca estive tão feliz assim, e a culpada disso tudo é ela. Jantar à luz de velas, loucas noites de prazer, tão bom amanhecer, sempre ao lado dela. Só com ela eu quero ficar, só com ela em qualquer lugar, só com ela, só com ela, só com ela eu faço um amor, só com ela, seja onde for, só com ela. Una noche loca, mami, vamos allá, sigue. Lua que ilumina o meu jardim, vento que bate em minha janela. Vente comigo. Nunca estive tão feliz assim, e a culpada disso tudo é ela. Vinho pra relaxar, namorar no sofá, jantar à luz de vela. Só com ela eu quero ficar, só com ela em qualquer lugar, só com ela, só com ela, só com ela eu faço o amor, só com ela, seja onde for, só com ela, só com ela, só com ela eu quero ficar, só com ela em qualquer lugar, só com ela, só com ela, só com ela. Estive tão feliz assim, e a culpada disso tudo é que me deixa enamorado e louco. Sentir o teu corpo dentro como um vulcão.

como a pétala, banha como ela, olha como ela dança. Deixa-me dar-te uma rosa, banha como ela, olha como ela dança. Olha como a pétala pousa. Não sei o que fazer. És tudo o que eu preciso para ser o homem mais feliz. O teu olhar tão doce seduz-me e faz-me renascer. És a mulher que eu sonho um dia ter sempre junto a mim. Faço tudo para te conquistar. Contigo eu quero ficar. És o fruto proibido mais apetecido que eu quero. Paixão ardente, o coração no mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero provar. És minha paixão ardente, o coração no mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo. Passar por mim, não sei o que dizer. Mas como eu queria que fosses minha e te beijar. O corpo de sereia me alucina, faz-me perder. És a mulher perfeita que eu quero amar sempre mais e mais. Faço tudo para te conquistar. Contigo eu quero ficar. És um fruto proibido, mais apetecido. Quero provar. És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero provar. És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco para me envolver. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero provar. És minha paixão ardente, o coração não mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo que eu ando louco pra me envolver. Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da tragoça ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar, fez as pazes só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho. É dia de folga, sem pressa de ar invadido.

eu já nem sei se vale a pena. Eu já nem sei se interessa mais. Eu já nem só sou fiel a tudo que aprendi no presépio. Essa é a única verdade que cerca o meu centro. Tu pediste para vir, eu vi. Depois tu foste a minha miopia. Hoje o teu nome na minha sina é vitamina para a minha melodia. Entrega suja na erudida. Só teu amante é que é o meu fogo. Me suplica. Abri as fitas para tu ver. A vida toda nas cordas dessa guitarra que eu perdi. Ai, ainda sempre sabi se é que disse eu vou para o caminho. Ai, só tenho de saber o que é que há depois de infinito. Eu não vou esperar por ti, não posso esperar por ti. Eu já nem sei. mesmo assim, quando me diziam para me afastar de ti, não podia ser que tão linda mulher pudesse ser tão fria. Quis seguir em frente, quis saber como seria, e entreguei meu coração, minha alma, meu amor. Mas agora vejo em bem o pior, porque tu tens um coração de pedra que passa a vida inteira sempre a magoar. O amor sincero que eu te quero dar, só a ti, mulher. Coração de pedra, eu sei que tu um dia vais te arrepender, e então tu vais ouvir alguém dizer: coração de estragaste a vida. Pois há muita gente que anda por aí perdida. Tu vais ser assim sempre até ao fim, e um dia vais ficar sozinha. Já ninguém te quer, nem eu te quero, mas és minha. Tinhas tudo e não quiseste, não aproveitaste nada, e agora já é tarde para amar e seres amada. Porque tu tens um coração de pedra que passa a vida inteira sempre a magoar. O amor sincero que eu te quero dar, só a ti, só a ti, mulher. Coração de pedra, eu sei que tu um dia vais te arrepender, e então tu vais ouvir alguém dizer: coração de pedra não pode amar.

Baila esteve aqui sempre tratado. Não, é difícil, numa situação abstrata, falarmos de uma troca de informações que está praticamente acesso nos websites e ao público. A maioria das situações estava sempre acessível a todos e, de repente, temos coimas desta natureza que não fazem sentido. As defesas contam recorrer da decisão do Tribunal que confirmou esta tarde a multa de 225 milhões de euros aplicada a 11 bancos com negócios em Portugal, bancos envolvidos no caso do cartel da banca. Esta multa tinha sido fixada em 2019 pela autoridade.